É só promessa na conversa. A com voz é muito esperta. Nunca mais vai escorregar. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Fica angona, sai correndo. Tem no peito a medalha proteger. É Maria Madalena que em Lisboa reza a tradição. Bipo, la la la la la. Uma composta bem vaidosa no bairro Santo de Luanda. Só Santo Amuxana, hehe, composta o alengue. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Vida nova pra esses homens, é só promessa na conversa. A composta é muito esperta, nunca mais vai escorregar. Bipo, la la la la. Sai correndo, tem no peito a medalha a proteger. É Maria Madalena que em Lisboa reza a tradição. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Uma composta bem vaidosa no bairro Santo de Luanda. Só Santo Amuxana, hey, composta o alengue. Bipo, la la la la la. Sai correndo, tem no peito a medalha a proteger. É Maria Madalena que em Lisboa reza a tradição. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Bipo, la la la la la. Partiste para sempre, não disseste nada. Segui minha vida, fiquei destroçada. Andei pelo mundo, mas não fui feliz, porque a tua sombra nem sempre quis. Tu foste esse mar onde naveguei, fogo sem parar. Partiste para sempre, nada resta agora. Tudo vai passar, mas sei que demora. Se um dia voltares, nem sei o que fazer. Se rir ou chorar, ficar ou partir. Tu foste esse mar onde naveguei, fogo sem parar. E só por te amar, minha vida te dei. Senhor. E no céu passavam cenas da minha vida, cada cena de alegria ou de dor. Ficavam na areia dois pares de pegadas da trilha seguida. Assim o Senhor andava ao meu lado, e fui vendo o passado no caminho. Porém, ao olhar atrás, senti-me abandonado. Nas horas mais difíceis, eu estava sozinho. E sem fé na areia, só um par de pegadas, e fiquei revoltado até de ver as cenas ruins da vida abandonadas. E disse então

viesse trazer nos céus de Lisboa no desenho que fizesse. Nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai.

desfolhada. Lá na aldeia era regalo. Quero Valentim, molarão, larão. Quero Valentim, molarão, meu bem. Era o tempo em que eu chegava a casa a cantar de galo. Quero Valentim, molarão, larão. Quero Valentim, molarão, meu bem. Quero Valentim, olarão, olarão, quero Valentim.

companhia. Eu tenho um guarda que é um anjo que me protege de noite e de dia. A toda hora e a todo lado posso contar com a sua vigia. Não usa arma, não usa força, usa uma luz que ilumina a minha vida. Impulso

Agora descobri que é melhor viver sem ti.

rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Notícias com Miguel Soares. Portugal vai registar nas próximas semanas uma redução de infecções, internamentos e de mortes por Covid-19. A estimativa é feita pelos peritos do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Pandemia do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. No entender de um dos autores do documento a que a Agência Lusa teve acesso, Henrique Oliveira, as restrições mais drásticas deixam de fazer sentido. A diminuição de casos vai ser mais notória após fevereiro, mas neste mês haverá já uma redução gradual. Podemos esperar uma descida dos casos a pouco e pouco e depois muito mais rápida. A partir de 10, 12 de fevereiro vamos notar uma descida muito acentuada no número de casos na incidência. Ou seja, a severidade da doença está realmente a reduzir-se muito. É contraintuitivo, de certa maneira, porque as pessoas viram os óbitos a subir, mas isso é uma consequência de ter subido também muito a incidência. Quando os números de incidência começarem a descer, os números de óbitos vão descer muito também, os números dos cuidados intensivos vão descer mesmo também e vão descer muito os internamentos, de modo que o panorama neste momento é um panorama bom. Já não temos uma situação em que temos que tomar medidas drásticas. A própria dinâmica da doença faz com que os casos diminuam naturalmente, de modo que as medidas agora começam a ser já redundantes. Ouvido há pouco pela Antena, o Henrique Oliveira entende que a testagem e o controlo devem prosseguir. Temos que ser muito prudentes também, porque há uma subida muito grande da positividade dos testes. É certo que os testes hoje em dia servem quase só para confirmar os autotestes positivos, mas com uma positividade de mais de 20% e sempre a subir, ainda temos de ter alguma prudência. Mas os números estão com indicação de começar a descer e a descer significativamente nos próximos dias. E o índice de transmissibilidade? Está a chegar a 1. Está a descer drasticamente e está a chegar a 1. O que significa que nominalmente se atingiu o pico. Como este indicador, o RT, é sempre calculado com atraso, temos que olhar uns 3, 4 dias para trás. E, portanto, o pico provavelmente já foi atingido. Eu, no meu entender, não podemos perder o controle da situação, deixando de monitorizar, deixando de observar, deixando de ter sistemas de informação robustos, melhorados, consistentes. Portugal, a atingir o pico da atual vaga da pandemia, nas próximas semanas vai registar uma redução de infecções, internamentos e de mortes por Covid-19, estima o Instituto Superior Técnico. O líder da Sociedade Social Democrata de Braga defende mudanças no PSD. O primeiro passo deve ser a eleição de um novo líder e só depois uma reflexão sobre o rumo do partido, diz Paulo Cunha. Não parece que faça sentido que haja um congresso, um chamado congresso extraordinário, que não seja eleitivo. O que faz sentido é no momento que o partido, e que o Rui Rio entender, porque o partido tem tempo, porque esta maioria absoluta veio retirar do cenário futuro de eleições legislativas, para que o partido reflita. Faz sentido que essa reflexão aconteça num debate interno pela liderança e depois, porventura, a nova liderança pode encontrar condições e razões para um congresso extraordinário, para debater os estatutos, o alinhamento programático, mas isso deve ser consequência de uma reflexão interna e não o contrário. No entender de Paulo Cunha, a culpa do desaire eleitoral não é exclusiva de Rui Rio, houve muitas falhas. A direção do PSD avalia hoje os resultados eleitorais. Rui Rio reúne a Comissão Política para tentar uma transição pacífica de poder. No encontro poderá sair a convocação do Conselho Nacional, um primeiro passo para a substituição do atual líder. Os apelos à dádiva de sangue estão a surtir efeito, aumentou o número de dadores. Antena 1 visitou esta manhã o Instituto Superior do Sangue, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação em Lisboa, onde se percebe que há resposta por parte das pessoas à dificuldade em manter as reservas estáveis, Cláudia Godinho. Para alguns, o dia começa a dar sangue. Faço dádivas regulares, mais ou menos de 4 em 4, 5 em 5 meses venho dar sangue. Pedro Guerreiro deu sangue hoje porque o costuma fazer com regularidade e deixa um apelo. Que deve vir. Acho que é um ato de cidadania, é uma picazinha e depois passa. O Dr. Pedro Simões faz a consulta que antecede a dádiva de sangue. Os nossos dadores têm respondido muito ao apelo, não só os nossos dadores, como novos dadores, que percebem que realmente Portugal tem uma... estamos com uma grande falta de sangue. E quem vem doar sangue por vezes tem dúvidas, principalmente relacionadas com a Covid-19. Se podem doar após terem tido Covid, e a resposta é sim, 2 semanas após a alta médica, se não tiverem sintomas, ou se podem doar após a vacina, e a resposta outra vez é sim, dando-se 1 semana, neste preciso momento, no dia seguinte. As dádivas de sangue diminuíram por causa do elevado número de pessoas que estão em isolamento por causa da Covid-19, por isso o Instituto de Sangue fez um apelo à população e as pessoas ouviram, explica a Presidente do Instituto, Maria Antónia Escoval. A situação esta semana é melhor do que na semana passada. Inscreveram-se 2.000 pessoas e foram realizadas cerca de 1.700 colheitas. De qualquer maneira, continuamos a precisar de dadores todos os dias. Agora, quem levou vacinas da Pfizer ou da Moderna já pode doar sangue a seguir à vacinação. A Presidente do Instituto Português do Sangue justifica essa mudança nas regras com a grande segurança das vacinas que utilizam a tecnologia do RNA mensageiro. Os ataques voltaram em força à província moçambicana de Cabo Delgado. Milhares de pessoas tiveram de fugir. É a maior vaga de pessoas deslocadas nos últimos meses. Uma denúncia feita pela Organização Médicos Sem Fronteiras que pede menos burocracia para importar carga médica e prestar serviços de saúde em Cabo Delgado. O primeiro-ministro da Irlanda do Norte tenciona apresentar hoje a demissão. A informação está a ser avançada pela BBC. Paul Given poderá atrasar a intenção de se demitir até à próxima semana, mas deverá fazer ainda hoje o anúncio, acrescenta a cadeia de televisão britânica. O responsável do Partido Unionista Democrático ameaça desde há meses deixar a liderança do governo regional antes das eleições previstas para maio, por se opor às barreiras impostas pelo acordo do Brexit na Irlanda do Norte. A Rússia enviou 30 mil militares para a Bielorrússia nos últimos dias. A informação é avançada pelo secretário-geral da NATO. Trata-se do maior envio de tropas para o país desde o fim da Guerra Fria. Além dos soldados, Moscou deslocou também vários equipamentos militares de tecnologia moderna. Um atentado à liberdade de expressão é desta forma que o Kremlin reage à proibição alemã de impedir a emissão no país do canal russo RT. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros promete anunciar medidas de retaliação sobre os meios de comunicação social alemães. A justificação dada pelos reguladores alemães é que a cadeia de televisão russa não pode fazer transmissões no país com o uso da licença sérvia. Os Jogos Olímpicos de Inverno começam amanhã em Pequim com 3 atletas portugueses. Ricardo Brancal é estudante, tem 25 anos, nasceu na Covilhã, treina em Itália e pretende ficar no top de 50. A paixão pela modalidade, pouco praticada em Portugal, nasceu de umas férias. David Carvalho. Para Ricardo Brancal, tudo começou nas férias de 1 semana com os pais nos Pirineus franceses, em La Mongie. Esquiar tornou-se progressivamente num modo de vida. Escolhi um desporto que infelizmente não é muito praticável em Portugal, mas isso não me impediu de seguir a paixão e o sonho de representar Portugal nos Jogos Olímpicos. Ricardo Brancal, 25 anos, é natural da Covilhã e tem a Serra da Estrela ali bem perto. Representa a Federação de Desportos de Inverno desde os escalões jovens e é daí, e do Comitê Olímpico, que chegam os apoios. E claro, além de patrocinadores privados, há uma ajuda fundamental. A do pai. Sem ele não seria possível este sonho. O ponto de viragem para a alta competição chegou há 2 anos. Mudou-se para a Itália para treinar em Cortina d'Ampezzo, nos Dolomitas. Estou a fazer mais ou menos o trabalho que os atletas da Taça do Mundo, digamos o topo da elite, fazem a nível de carga horária e treino. Foram 2 anos com bastante luta, ultrapassando muitas vezes os meus limites, tanto físicos como mentais. E eu acho que valeu a pena o esforço. Este licenciado em Ciências Biomédicas e mestre em Engenharia Biológica continua a estudar, mas confessa que gostaria de ir além de Pequim em participações olímpicas. Eu acredito que daqui a 4 anos podia atingir, não talvez o meu máximo, mas perto disso, e estaria realmente curioso para ver o que é que eu podia fazer por Portugal. O objetivo é ficar nos primeiros 50 nesta edição de 2022 ou igualar o registro de Arthur Hans. Seria algo incrível, mas que também eu teria que apresentar um nível incrível em pista. Ricardo Brancal será um dos porta-estandartes de Portugal com Vanina Guerreiro Oliveira. Amanhã ficamos a conhecer o terceiro esquiador que vai representar Portugal nestes Jogos Olímpicos de Inverno que começam amanhã na capital chinesa. Miguel Soares, as notícias na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, em permanência na internet, noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. A sua dose diária recomendada de entretenimento começa agora na RDP Internacional, quase 10 minutos depois das 10 da manhã em Lisboa, 10 minutos depois das 9 da noite em Sydney, na Austrália. Muito bem. Ela é a Carina Jorge, eu sou Bacalhau. Até à 1 da tarde ficamos aqui a povoar esta sua quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Eu por momentos pensei que tu ias dizer que íamos ficar aqui a poluir isto. Disseste povoar e eu, ele vai dizer poluir. É, usei povoar. Pronto, usei povoar, é melhor. Achei melhor. Vamos povoar com palavras e palermices. Povoar também. Até porque o polvo é quem mais ordenha, toda a gente sabe. Exatamente. Daqui a pouco temos o dos 5 antes do mundo. Vamos conversar com Alfredo Stoffel na Alemanha. Para já quase dançamos com a Cláudia Pascoal. Finges ser o que nada interessa. Tomas a personagem de uma pessoa certa. Rires do meu normal, da minha realidade linear. Sofres de riqueza e nada é certo. Mas a certeza que tu tens é igual a zero. Podes falar que eu não vou ouvir tão cedo. Vais sempre fingir gostar de alguém. Gostas tanto ou tão pouco quando te convém. Vamos dançar o virar enquanto o virar dançar. Mas o samba que tu danças também me cansa. Pega na guitarra e apenas canta. Cláudia Pascoal com esta quase dança aqui na RDP Internacional. Vamos viajar. Dos 5 cantos do mundo. E viajar até à Alemanha, que é o nosso destino habitual das quintas-feiras, para conversar com Alfredo Stoffel, é conselheiro das comunidades portuguesas na Alemanha. Olá, Alfredo, bom dia. Bom dia. Olá, João. Olá, Carina. Bom dia. Bom dia. Alfredo, estivemos nas últimas semanas a falar de eleições legislativas, era inevitável. As eleições já passaram, já está despachado esse assunto. Mais ou menos, devemos voltar a ele mais à frente, por exemplo, quando os votos da imigração já estiverem contados. Mas agora, se calhar, convém falar de quais são os próximos passos, agora que vamos ter um novo governo,